o meu uísque, Bravo Uísque, para o curso do localizador com a esquerda do 120. Repórter estabilizado. 120, uísque, Bravo Uísque, para o curso do localizador. Uísque, Bravo Uísque, desça para 3.000 pés, 8.000 pés, 8.000 pés, 3.000 pés, 1.020, 1.020 agora, uísque, Bravo. 3.002, se mantendo o voo 330. 330, né? 312. 1.250, desta via para 4.000 pés, o lixo do altímetro no 021. Para 4.000 pés, o lixo do altímetro no 021. E o tom neurótico desce para nível de voo 050. Possível. Também eu confirmo o tempo total de voo. Chamo o centro Recife, frequência 126, decimal 85, até 123, decimal 45. 230, reduza para 220 mais para o seu parcelamento. 220, 1230. 230, segue tráfego 11 horas, 12 milhas, rumo sudeste, passando 4.500 pés para 2.000 pés, é um Learjet 60, com 200 mais de grau. 220. Estamos 10, vento 90 graus, 1 ao menor. Laser com os 2, 1, 7, 8. São 3, 3, 0, 4, circulado aos 2, 2, chame controle Salvador, 1, 2, 0, 2, 1, 8, 1, 2. Mantém ponto de espera, informa uma segunda aeronave com ele da Gol a 9 minutos da capitana. Antes. Salvador, 1, 2, 3, 0 da Gol, LS, 1, 0. Lola 230, continua a aproximação, número 2 para Touro, Lola 37, VR7, a 1 milha da cabeça. Aguarde a autorização de pouso, ajuste no 02. Aguarde. Papai Romeu Serra, Gonçalves, Cataque, só foi entrar no repórter, então espera dar Romeu para ingresso. Isso, Bravo, isso, no solo 22, está liberado até o CEO, chama o solo Salvador no 21, decimal 9, confirma o parte do destino. Zero, pouso autorizado, pistão 0, vento 1910 graus, 119. Você pouso na 1910, 239. Isso aqui é CIF, frequência 128, decimal 8, alterna 135, decimal 3. Nós 244, condições de agilizar uma nova veicular tão alvo autorizado, tráfego endereçando um sinal de 10 milhas de cabeceira no zero. Pode sair, Brasil, na pista 4. Tem, autorizado a linha e mantém a no agilizando uma nova, vai 9244. Autorizado a linha e mantém a pista 4, Zero, solo 31, não liberar até o CIE, fechando solo Salvador, 21, decimal 9. 219. Olha, 3, bom dia, mantém ponto de espera. Azul 9244, decolagem utilizada, pistão 0, vento 1110 graus, 129. Papá, Vitor Rodrigo. Tá, Vitor Romeu Oscar, bom dia, continua a aproximação, aguarde pistão 90 livre, ajuste no 020. 020, por que idade pôs na 17? Afirmo, reporte para o cancelamento do voo IFR, ajuste no 020, vento 110 graus, 119. Papá Romeu, papapá, Vitor Romeu Oscar. Ah, então eu fiz uma base pela direita? Afirmo, cancelado presente? Afirmativo, fazer uma profissão. Gente, voo IFR cancelado 232, autorizado. Curva esquerda, base pela direita, pistão 17, reporte na zona. Fala, Vitor Romeu. Tanto 3.000 e linha 3, autorizando a minha área e manter, pistão 0. Brasil 9244, circulado 233, chame controle Salvador, no 20, décima 8, ou 208, rolando, vazou 9244. Controle Salvador, azul 49244, usa 1300, para falar. Azul 9244, contato da decolagem, sobre a via, saída A, Moruna, Transfaleta, no desvio 360. Sobe via Moruna, Lefa, até o 360, azul 9244. Cruzando autorizado, tráfego na curva final 10, autorizado cruzamento ao estacionar frequência livre. Campo 3663, autorizado decolagem pistão 10, vento 100 graus, 10 mais. Papapá, Vitor Romeu Oscar, pouso autorizado pistão 7, vento 100 graus, 10 mais. Meu Mike Eco Zulu, autorizado decolagem pista 17, vento 100 graus, 09 nós. Decolagem autorizada, meu pai. Só me encerra, vou falar que é a torre. Só alinhado na capteira 17, estimado para início da decolagem. Se autorizado, inicialmente alinhar e manter a pista 17, aguarde para a decolagem. O meu Mike Eco Zulu, decolar 238, chama o controle Salvador no 20 decimal 8 novo. Toma 208, graças, pode ir pra vocês. Pode ir pra vocês. Pode ir pra vocês. Negativo, mais uma aeronave na capteira para decolar de 17, após a mesma será autorizada. O meu Mike Eco Zulu, número 10. Reporte para o Estacuã e Manati, confesso. Afirmativo, Manati. Sete, direto Manati, Mike Eco Zulu. DCC Manati, Mike Eco Zulu. Vitor Romeu Oscar, autorizado ingresso pistão no 7, reporte liberando na taxa Oscar. Romeu Serra, novembro Vitor, dessa via para 2010, registro do altímetro no 020, prezado final do procedimento do SXP, informe estabilizado. Dessa via, 2020, 2000, reporte estabilizado, pela via. Então, meu ósseo está sendo a frequência livre, bom dia. Livro eixo ano zero, Serra Golfo. Sim, Serra Golfo, ósseo, prossiga para o corredor forte, ao 1.10, e chame o controle Salvador, 1.10, decimal 8, bom dia. Trolho 208, 1.10, corredor forte, Serra Golfo. Serra Golfo Oscar, corredor forte, um número 10. Romeu Thiago Fiesta, mantém o seu relógio número 10, acione o código 0146, corredor forte. 146, corredor forte, vai acionar o terno Fiesta. Romeu Serra Tango Delta, confirma o número de descida, voo direto ao Matapano. Romeu Serra Tango Delta, desconsidere voo a Lagoinhas, reporte número de descida, chegada a Ponte. Reporte no ideal, chegar da Monte a Lagoinha, certo, no ideal. Tem algum fiasco, confirma o código acionado. Tango Delta, deixa para a linha de voo 050. Meu nome é Trish, eu me sento em Cifra, eu conheço no 25 décima 1, notando no 23 décima 8. Tá bom. No 25 décima 1. Precisa do custo localizador, você arrasa o desejo. Tá no 25, eu chamo o teu servidor, eu conheço no 8 décima 1, 5. Thank you. 10, mantenha 510, tráfego sentido contrário, mantendo 1000, Charlie 150. Santo Romeu, cego, Frasco, escuta. Prossiga, sente do tráfego, não visual. 71, Robson, 44. Essa parte não tem sinal. Encontrará a curta final. Estou com 7. Novembro Vitor, pouso autorizado, pista 17, vento 120 graus, 12 nós. Pouso autorizado, pista 17, Novembro Vitor. Novembro Vitor, no solo 50, confirma o empate. Gente, liberamos direto a pausa, passando a frequência ali. Tomado para o controle. 4.6 sem identificação dessa via, chegada a voo mediano no último 060. Bravo, reporte vertical com o SEAS. Bota no SEAS, Abraão. Normativo. Anunciar também Delta dessa via para 2.3, position 020, projeto final do procedimento elétrico foi informado estabilizado. Via 2.000 pés, ajuste 020, ITDS vai reportar estabilizado. Estamos de abraço visual para o campo. Visual, Brão. Onde é que está o número 3, 195? O número 95, Brão. Olá, o meu estamos de abraço, uma intenção para o seguinte para a Irmã. Gente, reporte no solo controlado da Irmã, o vento Salvador 100 graus, 129, ajuste 1020. Agora desça para o nível de voo 050, tá? 328 metros. Dois instrumentos considerando restrições de velocidade. Azul 2780. Azul 2780, desce para o número de 060. 060 2780. Com a frequência livre. Estamos estabilizados ali, entre 3 e 9. Delta, chame todo o Salvador, próximo 8 do 195. Delta, Salvador, bom dia, Serra Tango Delta. Serra Tango Delta, intenção de pouso no zero. Confirma o vento para o Serra Tango Delta? Vento 120 graus, 109. Serra Tango Delta, condições visuais, solicito cancelamento da presente, base pela direita, pousar na 1-7. Ciente, Papa Romeu, Serra Tango Delta, VFR cancelado 1300, cruzado. Curva esquerda, base pela direita, 1-7, aguarde a autorização do curso. Papai Romeu Serra, Tango Delta autorizado pouso, pistão 1-7, vento 120 graus, 109. Pouso, 3, meu pé Sierra Golf Air. Meu Sierra Tango Delta no solo 04, confirmo 45. Deixa eu estacionar no 45, frequência livre, liberando via Papá. Desce via para 2000 pés, é estado 1020, azul 2780. Mandando 2018 novo. 1208, obrigado, bom trabalho, boa tarde. O designativo da aeronave, tipo equipamento e estimado de pouso novamente, por gentileza. Yes. Outro confirma que está autorizado para seguimento para azul 2760? Assim, vamos estabilizar. E para Manaus 2760. Gente, eu limpo 06, mantém ponto de espera. Gente, 286 no solo 09, é liberado até 100, é que chama o solo Salvador no 21, no último modo. É que 209, certo. Azul 2780. Azul 2780, chame para o Salvador, que é o estacionamento do sinal 95. 1895 para Azul 2780. 1094, cruzado o final do procedimento do LSX, informe estabilizado. Não estou analisado, pode estabilizar, 1094. Azul 2780, mais curta da torre. Azul 2780, avistado por autorizado. 10, vento, 1-0 graus, 10. Bom, autorizado, não, 10, Azul 2780. Chame Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 1, 2, 3, decimal 8. Recife 125, 1, alterna 1, 2, 3, 8, obrigado, mãe. Olímpio 06, a torre. agilizar manobras de decolação longo autorizado, o segundo aeronave agora aproximadamente 1 milhas, ingressando na final da 1-0. Só o pouso da terra e da zona curtíssima, autorizando a minha manter de 1-0. Bom dia, confirma a intenção. Pousada, parte da estrada. Sim, inicialmente prossiga para a SEAS, aguarde a autorização de pouso e para táxi para até a Aeroestrada. Inicialmente até a SEAS, aguarde a instrução. Azul 2780, no solo 14, liberando via Apple. Chame o solo Salvador no 21, desse manual. Vou no 219, Azul 2780, forte. 094 estabilizado. Estabilizado, 094. 094, chame para o servidor, frequência 9395. CIS 295, Bongo, 09. Para prosseguir, final 97, informa o tráfego Boeing da Gol, aproximadamente 5 milhas da final 90 para todos. Ai, sou em Salvador, Bongo, 094, final 10, passado em terceiro. Bono 094, continua a aproximação, guarde pista no zero livre, para informação à esquerda, aqui nos pés, helicóptero, Robson 44, mantendo o setor norte sem interferência. Sente uma autorização no 094. Decolador 1-6, suba para 1 no pés, curva esquerda, ingresso na perna do vento, pista 1-0, aguarde para girar base. Eu posso subir para 1000, solicita fazer o troco a 1500, curvando esquerda para base, para a perna do vento, Olímpico 0-6. Gente, Olímpico 0-6. Subir 1500? Afirma, autorizado subida para 1500 pés, o Olímpico 0-6. 1500, 0-6. 1-0-9-4, autorizado, pista 1-0.